I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. E aí, galera, beleza? Depois de muito tempo tentando voltar aí com toda a corda, mais um Ecos de Outros Mundos. Ah, sabia, moleque de merda. De volta pro seu diabo, seu bosta. Ó, corta isso, não aguento mais isso. Ah, não aguento mais vocês, cara, pelo amor de Deus. Cara. Voltando, galera, a gente vai fazer de um tema um pouco diferente. Dos 4 animes mais hypados dos últimos 4 anos, aí passando desde 2010 até 2013. E quem vos fala é Alan, e eu odeio Garotas Mágicas. Ah, tem que te falar. De 2010 pra 2013 não são 4 anos. 10, 11, 12, 13. 4 anos. 2010 também conta como ano. Cara, mas são 5 animes. Ah, eu falei 4 animes, né? Dane-se. O que importa é que é de 2010, 2013. E tem um de bônus aí pra vocês. Oi, eu sou o Júlio, e aparentemente eu sou o novo Michael Petter. Oi, eu sou o Mr. Atsok e eu amo o Madu. Então vamos... A gente vai começar de 2010 pra 2013, né? Beleza. Beleza, então vamos lá, um anime que o Júlio tava louco pra falar, porque eu tô sabendo que ele gostava, que é o High School of the Dead. Of the Dead é uma história sobre apocalipse zumbi que segue uma linha distinta das demais que conhecemos, juntando vários elementos da cultura pop japonesa e uma nova que é o Ichi, cria-se um contexto apocalíptico em que você vê diversas vezes mulheres gostosas e zumbis juntos. Alguém aí? Viu, Matheus? Chegou a assistir? Eu cheguei a assistir um pouco do anime, mas eu li mais mangá, eu li tudo. Olô. Até o autor, de repente, dá um colapso nele, então, ele para de fazer. Eu ia falar que sim, o High School of the Dead não é ruim, cara. Não, não é. Também não é aquela coisa, mas não é ruim, cara. Ele é bizarro porque ele é um anime de um eti, tem muita cena, né? Sim, é só o que eu lembro. Muita mulher pelada, mas se você for ver, ele tem uma história. Isso que é bizarro. Sim, isso que eu ia falar, porque o maior problema do anime é que, assim, ele tem uma história, ele tem muita coisa boa acontecendo ali. Ele tem um contexto muito realista até, aquele negócio de guerra, de como as pessoas vão reagir, é um contexto extremamente violento, aquele negócio da bomba PM, eu não lembro. Sim, mas... Tudo aquilo pode acontecer se acontecer um apocalipse, né? Tirando o fato que as meninas têm silicone... É, aí começa a zoeira. Umas cenas dessa... Que eu acabei de postar o link, que quebram pra mim totalmente o que eu tava sentindo ali no anime, velho. Não, é no mangá não é tanto, cara, é menos. Quer dizer, tem umas putarias no mangá, mas esse é o problema. No anime, eles pegaram e falaram, não, ninguém vai querer saber de história, de nada, vamos botar 1 milhão de tetas aí, vamos botar peitos que se movem mais rápido que a velocidade de uma O mangá, ele fala sobre esquerda, direita, sobre política, cara. Sim. Olha, cara, o mangá é realmente mais legal, hein. Tem uma cena da ponte, que eu não sei como é que ficou no anime, não lembro, mas o mangá é muito foda, que as pessoas, elas começam a protestar contra o governo, falando que o governo é incompetente, o governo é inútil, ele não consegue parar a catástrofe. E o que o exército faz? Ele começa a matar a população e por aí vai. Isso é muito foda, mas você não vê isso no mangá, não. No mangá você vê os peitos que se movem mais rápido que uma bala. Não, no anime. No mangá... Se movem mais rápido que uma bala. É que o mangá, pra mim... Ele tá jogando logo, né? Tô jogando diabo, pô. O anime pra mim é totalmente indispensável, cara. Sim. Concordo. Eu até gosto do autor do Hot D. Todas as histórias dele, elas, apesar de ser muita putaria, elas têm um tom extremamente violento. E apesar dele nunca conseguir terminar, né? Sim. E sabe por quê? Não sei, eu só sei que é o quinto, velho. E falaram que ele fica fazendo hentai pra empresa de jogo aí. Ô, cara, pelo amor de Deus, tem vergonha nessa sua cara. Vai pro inferno, mano. Que nem logo essas bostas, seu viado. Ele e o autor do Berserk, eles andam juntos, né? De mão dada. Mas tá ligado que ele, Alan, ele faz tipo uns 3 mangás ao mesmo tempo. Ele termina esses 3 e não faz, ele termina o Hot D. Como é que é? Por que o autor do Berserk, cara? O autor do... Eu não manjo o Berserk, então por isso que eu tô perguntando. O autor do Berserk é fã de Idolmaster, cara. Idolmaster, né? E ele para de fazer o mangá dele pra jogar videogame. Que, cara, você não tem respeito pelos seus fãs, cara, você é um verme. Ele é igual o Togashi, cara. Só que talvez pior. Não, nada é pior que o Togashi. Togashi é autor de Hunter x Hunter, nosso querido amigo que para de fazer o mangá pra zerar Dragon Quest. Se ele fez isso mesmo, tá de sacanagem? Faz direto, cara, é sério. Nossa, por isso que entra no teatro louco, velho. Não, e enquanto isso, o Eiichiro Oda fica doente e pede desculpa. Mas eu acho que o Miura tem umas coisas a mais, porque a empresa segura ele às vezes. Porque tem vezes que ele fica muito tempo sem postar coisa, ele posta 3 capítulos em um mês. Ah, sim, sim. Tem, às vezes é, acho que é editora, né? Faz com que ele divida os capítulos. Ele posta na Young Jump, não posta? Sim, sim. Ou talvez ele simplesmente não sabe o que fazer com a história, porque o Berserk tá numa proporção que ninguém tá entendendo porra nenhuma. Enfim, falando sobre Hot Day, vamos pro próximo. Agora vamos para o próximo 2011, um ano que eu gostei bastante. Vamos falar aí de Madoka Mágica. Ah, não, é legal, cara. Madoka Mágica é um anime que é uma desconstrução do Mahou Shoujo. Mahou Shoujo, pra quem não conhece, são animes de menininhas bonitinhas, mágicas, com poderes bonitinhos, lutando contra coisas bonitinhas. Madoka Mágica fez um sucesso, fez um alarde quando foi lançado, porque ele pega esses elementos de coisas bonitinhas, de garotinhas bonitinhas, mas o coloca em um contexto extremamente pesado, fisicamente e psicologicamente. As meninas bonitinhas de Madoka Mágica não lutam contra coisas bonitinhas que atacam flores nelas. Elas lutam contra inimigos maléficos que destroem cidades e matam pessoas e decapitam menininhas bonitinhas. Você viu Madoka mesmo? Eu vi, cara, não sei. Não tava vendo outro anime não pra falar que é legal? Não, cara, desculpa. Mas só que eu vou te falar. Você não tá vendo cara? Eu repeti os 2 ou 3 primeiros capítulos de Madoka, acho que foi umas 4 vezes, cara. Por quê? Mano, não. Porque eu não tava aguentando, cara. Cara, garota mágica, na boa, o que salvou pra mim o Madoka, vocês podem falar o que vocês quiserem, seus bosta. Vocês que estão ouvindo. Cara, viagem no tempo que é legal, mas as garotas mágicas eu acho uma bosta, cara. O que eles falam sobre Madoka Mágica, Matheus? Eu vou falar uma coisa, esse complementa. Eles falam, não, os personagens são extremamente profundos, eles têm conflitos extremamente reais, que são extremamente conflitantes com a situação em que eles se encontram, e a profundidade das ações de cada um, que não sei o que, é discurso de Hipster, sabe? Tem um outro anime que ele usa de um grande clichê pra fazer com que ele seja algo novo. Ele aprofunda uma coisa clichê. Não, eu concordo que tem sim coisa profunda ali, mas o povo tipo fala, nossa, a melhor história que eu já vi na minha vida, mano. Isso é quando você tá querendo fazer um artigo pro blog e você não tem nenhum acesso e você quer fazer um artigo bonito. Aí você coloca uma merda dessa e o pessoal abraça a sua ideia. Por aí. Mas Madoka não é ruim, velho. Eu cheguei a ver um podcast de 2 horas sobre Madoka. Nossa, tem muita coisa extra. Não, cara. Tem muita coisa extra, velho. Tipo, eles falavam sobre coisas que não tinha nada a ver com Madoka, mas que era relacionado. Eu adoro Madoka. Sabiam que Madoka é baseado muito no Fausto? Que Fausto? Faustão? O livro. Livro do Fausto. Não sei quem que é esse cara. Me desculpa, sou ignorante. Eu não sei a história inteira, mas eu sei o básico. Era um médico e aparentemente ele queria reviver alguém e ele fazia um trato com o demônio. O demônio, ele aparece pra ele na forma de um poodle. E o que que o QB é? Um cachorro branco de olhos vermelhos. Que nem o aquele capetinha lá, pode ser que faz pacto com as meninas. Mas como eu cargo guiando pra Madoka, eu não lembro de mais nada. Madoka foi extremamente hypeado. Ele foi dito melhor anime da história do filme. Mas é, cara. Da história, mas é, cara. Madoka é o melhor anime da história. Diziam. Mas é o melhor anime da história, cara. Não é? Do ano foi o que eu fiquei sabendo. Não, cara, o melhor da história. Não, da cara. Da história eu conheço um outro que vai ser do próximo ano, cara, que a gente vai falar. Cara, é muito profundo, cara. Aquelas garotas também. Sim, cara, é muito bem feito. Nossa, mano, é muito bem feito os poderes e tal, as roupas. Eu adoro Madoka, o visual, cara. A relação Yuri, né, velho? É, a relação delas, como elas ficam nuas a cada momento. Como elas se beijam, cara, eu adoro esse. O cara que escreveu, falando sobre o autor do Madoka, eu respeito muito ele. Ele é muito foda. Ele é o Game Robot, né? É. Eu vi outras duas histórias dele e eu achei muito melhor que Madoka. Saia no Uta. Não, cara, mas Madoka é melhor. Madoka é muito melhor. Saia no Uta, velho. É muito doente, é muito bizarro. Tá ligado? Ah, cara, é idiota. Entendeu a real complexidade, tu não entendeu o sentido. Eu entendi, cara. Você não entendeu, mano. Eu entender todas as metáforas e a abstração. Será que eu não tava assistindo Evangelho? É, puta, tá aí. Você tava fumando maconha enquanto você tava vendo Madoka e vendo o final de Evangelho. Aí provavelmente você gerou essa opinião errônea que você tem de Madoka. Pô, cara, você não pegou o espírito do negócio, cara. É, velho. Pegou mesmo, cara. Madoka é muito bom, cara. A gente aí trolando, o pessoal vai realmente pensar que Madoka é uma bosta. Não, cara, mas Madoka é ótimo. Não, mas Madoka é bom, sério. É ótimo, cara, é ótimo. Principalmente o final, nossa, cara. Adorei aquele final, em que ela virou uma deusa e salvou todo mundo. Vamos pro bônus desse ano de 2011? Vamos, esse anime também é bom, hein? Esse daí, cara, o Another. Eu só vi três episódios, não aguentei. Algum dia eu termino. Eu acompanhei até o penúltimo episódio. Chegou no penúltimo episódio, eu vi o que aconteceu, eu desisti, cara. Ah, não. Cara, não tinha como. Ter terminado, como isso, não. Não, não, não, cara, não. Ele tava muito bosta. Tava bosta. Mas tava um bosta normal. Bosta. Chegou no penúltimo episódio e falei, não dá mais. E ele foi considerado um super anime também, né? Não, mas ele não foi super anime, ele foi mascote de Otaquinho. Não, o Another eu tô falando. Você falou Madoka. Aí você falou Madoka. É que você tava... Falei Another, cara. Você usou crack antes de gravar podcast. Eu sou Michael Pesce, cara, você não tá ligado. É, mas é realmente isso que você falou, é mascote de Otaquinho. Não, porque tipo assim, beleza, que a gente usou a Madoka e tá mais Madoka. Não, Another vai virar o melhor anime do mundo. Mas Madoka tem uma qualidade, pelo menos. Assim, a gente zoa e tal por causa do hype, a gente zoa por causa dos fãs, tipo religião. São os fãs. Só que. Os fãs de Madoka geralmente eles são hipsters, né, cara? Então, os fãs de Madoka são uma bosta. Só que Another, os fãs são uma bosta e o anime é uma bosta também. E aí, Jovem, você que tá ouvindo isso, o que, que você tem pra dizer? Another, ele me lembra Lost, porque ele cria todo um mistério. Ah, não. Isso a gente vai ter que criar um outro bang, porque se falar de Lost, falar que o Lost é uma bosta, comparar com Another, eu já fico ofendido, cara. Não tô falando que é uma bosta, tô comparando em termos do mistério do anime. Ah. Que Another, ele cria um mistério que não tem sentido. Ele cria aquela expectativa que você acha legal, mas quando chega na metade, pro final, por aí, você vai vendo que não faz sentido nenhum. Mas, você que viu até o penúltimo, como eu vi até o terceiro, eu não sei. A menina tinha aquele tapa-olho, o pessoal falava pra não chegar perto dela. Qual que é? Que ela tinha um olho verde? Qual que era a explicação de tudo isso? Porque eu lembro que alguém da sala tinha morrido e precisava de um sacrifício. Era putariano. Qual que era a explicação, Maes? Sinceramente, cara, eu não lembro e eu não pretendo lembrar. Não. E você, Jesus, sabe? É putaria, cara. É putaria. No final eles não usam em lugar nenhum. É praticamente assim, no começo eles falam, não, meu olho ele consegue ver a morte. E aí depois eles esquecem que ela tem um olho que vê a morte. Começa a putaria aí, e elas cruzando o ponto do tapa-olho a história inteira. E aí chega no final, e em vez de ela tirar a ponta do tapa-olho pra identificar quem é o morto, não. Que lixo você, hein, amigão. E você aí achando que esse anime era de Deus, hein, meu Deus. Thank you. Ah, vamos pro próximo ano, que é o meu preferido dessa lista. Ano de 2012, um anime que veio pra chegar revolucionando todos os conceitos aí sobre Art Online. Sword Art Online embarca na moda mais crescente da nossa era, o videogame. Ele conta uma história sobre um mundo virtual criado para aprisionar seus jogadores. Todos os protagonistas e todos aqueles que participavam do jogo pensavam que ia ser só um novo passo para a tecnologia. Não sabiam eles que era uma grande armadilha. Todos eles se veem presos dentro do jogo. O único jeito de escapar é completando-o. Sword Art Online é a fortaleza flutuante que possui 100 andares. Os jogadores têm que chegar ao último andar e derrotar o chefe. Só assim eles vão concluir o jogo e poderão voltar para o mundo real. Nossa, cara, demais, hein? Mano, só tem anime bom aqui, hein? Nossa. Não, mentira, tem dois animes bons. O último é bom, cara. O último é bom, melhor anime, não? Ah, vocês viram todo o anime? Como é que foi aí? Não, não consegui também. Parou no segundo episódio, né, Matheus? Eu vi bastante até. Eu vi até metade, até o... quando começou aqueles spin-offs doidos, sabe? Eu parei no nono. Spin-off? Eu parei por aí. Você não sabe? Não. Aquela só de history. Não, sim, mas você tá falando até o 13º, que começa a segunda parte da história, você tá falando? Eu vi mais ou menos até quase o final da Side Histories, porque ele começa a contar a história normal, depois começa a contar a história mais, depois história mais, devendo uma loucura. É que assim, o Alan... Ninguém entende nada. O arco dos os livros do Zord Art Online, eles têm uma cronologia muito confusa. Como assim? Começa um acontecimento, pula dois anos, um ano, dois anos, eu não lembro. E já vai para os acontecimentos mais importantes do primeiro arco do anime. Ou seja, entre isso, tem muitas side stories que são volumes inteiros nos livros. O que eles fizeram no anime? Cada livro foi reduzido a 2 episódios, mais ou menos. Que da hora. Por isso que ficou tão bosta e eu e o Matheus, a gente não gostou. Tava muito. Ah, eu fui o único que vi todo. Tava muito aleatório, tava muito ridículo aquilo. Não parecia nada com o que a gente conhecia. A gente leu o primeiro livro. O primeiro livro é muito bom. Porque a Light Novel é em primeira pessoa, certo? Uhum. Então, no caso, como é em primeira pessoa, eles aprofundam o personagem. No anime não tem isso. Não tem como aprofundar. Na Light Novel, o Kirito, ele é um personagem muito bom. No anime, ele é um protagonista genérico. É, um clichêzão. Tem uma roupa preta, sou foda, tô no nível máximo. Na Light Novel, ele é engraçado, ele é analista, ele é amargurado, ele é um monte de coisa, velho. A Asuna, ela é profunda, tipo, ela tem uns conflitos dela. No anime não tem isso. Ó, e o romance deles no anime é uma bosta, cara. Sim, na Light Novel eu também não achei tão bom assim não, mas... pelo menos tem um desenvolvimento, sabe? Nossa, mas é que vocês não viram, né? Porque assim, até o capítulo 13 é o primeiro volume. Do capítulo 13 até o 25 ou 26 é a segunda temporada, que é quando ele entra num outro jogo pra salvar a Asuna, velho. Meu Deus, cara. Isso é a cronologia normal do volume 1, cara. Nossa, cara, como é ruim, cara. Como é ruim, cara. Um cara com... Por isso, Alan, que a gente tem que botar no post. Assistam o Log Yoren. Isso, cara. Puta, Log Yoren. E falam muito bom daquele hack, Dot Hack, sabe? Não sei se você já viu o jogo. Hack não. Sabe qual é o problema do hack? Qual? Ele é mais complexo que o Evangelho, cara. É mesmo? Não, mas não tem problema do Evangelho ser complexo. O problema não, é quando você faz um final indecifrável, cara. É por causa da cronologia, cara. Qual que é o drama do hack, Júlio? É suportar coisas? O hack, ele tem muitas histórias, muitos jogos, muitos estudos, e sem você conhecer grande parte deles, você não entende direito. Mas então, cara, tipo, na segunda parte, um cara compra a empresa daquele Kamina, sei lá quem foi que criou a empresa do jogo, e ele meio que substitui o universo no mesmo servidor, e a Asuna, ela não consegue sair do jogo. Aí o Kirito cria uma conta nova, usa aquele capacetinho do mal, mas só que agora ele pode morrer, pode upar numa boa. E ela tá presa numa gaiola, velho. E pra isso ele precisa chegar no nível máximo e precisa virar o Motherfucker pra conseguir salvar ela, velho. Nossa, cara, quer saber? No final das contas, como ele consegue salvar ela? Você lembra qual era o nome do criador do jogo? Vocês lembram? Em Odobot. Do primeiro jogo eu lembro. Qual é o nome? Radcliffe. Radcliffe? Radcliffe? Aham. Ele passou a mente dele pros servidores, velho. E se eu não me engano, era Kiriko alguma coisa, o nome dele. Japonês. O Kirito tava lá e aparece ele do nada e ele fala, ó, mano, tu vai meio que virar GM. Aí ele cancela as credenciais do novo dono do jogo e ele salva a Sunny e tira ela de lá, velho. E aí? Aí eles vivem felizes para sempre e uma das personagens que tava ajudando ele era a irmã dele, que é super apaixonada por ele, que tava se apaixonando pelo personagem, mas que se apaixonou aí. No final das contas, esse Kiriho, como é que é? Akihiko. Akihiko. Ele dá pra ele o código fonte do mundo do Sword Art Online. Como se fosse o Minecraft. Aí o Kirito, ele meio que disponibiliza isso pra internet. Todo mundo cria servidor do Sword Art Online. Aí volta ele e os amiguinhos dessa segunda parte do anime. E aquele pessoal da primeira parte do anime. Aquele negão que era ferreiro. Mas aquele outro carinha do primeiro episódio. E eles vão voltar pra Eisenhard. Como é que é o nome? Minecraft. Pra poder passar os 100 níveis. O pessoal quase morreu, nem teve nenhum tipo de problema de depressão, problema psicológico. E eles voltam lá pro jogo como se nada tivesse acontecido. Vamos lá jogar. Alan, você sabe que você acabou com qualquer chance de alguém que quisesse ver, né? Não, mas é essa a ideia. Pra cada anime ruim que você vê, é um anime bom que você perdeu a chance de ver, cara. Pô, cara. Sword Art Online, cara, mas tem uma coisa interessante sobre Sword Art Online. Vocês sabiam que ele... Praticamente ele se passa no mesmo mundo de outro anime que eles falam que é bom, diferente do Art Online. No mesmo mundo? É, ele é o tipo, passado. Tipo Marvel, assim, você tá falando? Assim, não, ele o Sword Art Online é o passado do Axel World. Cacete, Júlio, daquele que você fala é mesmo? É do mesmo criador do Axel World? Eles falam, eu vi um povo que deu o livro comentando assim comigo, falando, nos volumes atuais, acho que dá por 10 ou 8 volumes do Sword Art Online, eles começaram a falar sobre desenvolver jogos muito parecidos com o Axel World, cara. Mas é do mesmo criador? Sim. Oh, cara, aí é legal, hein, quando faz essas pontas assim, eu acho que fica bacana, cara. Ou seja, o mundo do Sword Art Online vai ser a prequel do mundo do Axel World. Aí sim, hein. Oh, mas algum comentário aí pra fazer? Sword Art Online não vale a pena. Júlio? Leia o livro. Onde é que acha o Bakatsuki? Que tem, né? Tem brasileiro, em brasileiro tem alguns capítulos em português. A gente vai disponibilizar o link aí, tá bom? Eu não vou não, cara. Ah, eu vou passar o link aí e a gente coloca na descrição. Mas como, cara? Se sou eu que passo o post. Nossa, eu posso editar depois, cara. Não tem problema. Não pode não. Não, cara. Não pode. Tá bom, então a gente quer que você se exploda, seu ouvinte. Né? Vou no Google. E por último, eu sei que o Júlio vai gritar agora, Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. Ai, meu Deus. O que eu vou gritar? Meu Deus. Não sei, não era você que tava com tesão por a gente estar falando dele? Ah, mas ele é legal, mas já passou já o meu like. Não é mais moda, né, Júlio? É, cara. Não, é que, na verdade, eu e o Matheus, a gente conhece o Shingeki no Kyojin na pré-moda. Aí quando vira moda, a gente para de gostar, cara. Pior, foi você que me passou, né, Júlio? Você que falou pra eu ver, não foi? É porque a gente tem complexo de hipster. Oi. Fala um pouco da história aí, vocês então que começaram aí, vocês têm que... Vamos introduzir, pelo menos isso daí é uma obra bacana, cara. Vai, Júlio. Então, a história do Shingeki no Kyojin, eles falam, é um mundo ilhado. Eles vivem em barreiras. Eles dizem que há muito tempo atrás surgiram os gigantes, os titãs. E os titãs, por uma razão desconhecida, começaram a destruir a humanidade. Os titãs, eles são humanos gigantes, pelados, sem órgão genital, que se regeneram e devoram os seres humanos. Eles são dóceis com tudo, menos os seres humanos. Então, os humanos, para sobreviver, eles se prenderam nas três muralhas. É Maria, Rose e Sina, não é? E aí o que aconteceu? Você vê a perspectiva de mundo das pessoas que vivem lá dentro. O melhor coisa do Shingeki no Kyojin é o plano de fundo. O mundo, os acontecimentos. Porque os personagens, eles nunca ativam tanto. Você pensa, nossa, que louco esse mundo, tudo fodido, essas pessoas aí que não sei o quê. É, Sina mesmo. É, em histórias, o legal é você ver tudo fodido. Você não quer ver coisa boa. E eu cheguei aqui no Kyojin exatamente isso. Tá tudo fodido, tá tudo ferrado. E os caras não têm esperança. E eles é, história do desespero da humanidade, cara. Sim, isso que é legal. E depois o Eren vira titã e começa... Aí, mano... Isso pra mim deixou um pouco sem graça, não vou mentir pra vocês, cara. Sim, mas é que eu acho injustificável, porque os próprios titãs, eles são artificiais. Sim, sim, sim. Ah, mas aí você já tá dando altos spoilers aí, quem é o gigante. Mas isso é conclusivo, cara. Eu sabia disso desde o começo, isso é conclusivo. Como assim, Alan? Você contou a história inteira do Sword Art Online, tá reclamando que o cara tá dando spoiler? Ah, mas é que ele é bosta, mas ele é bosta. Os titãs, eu concluí que eles são armas, eles são feitos por alguém, não sei o quê, alguma força, alguma facção. Pra algum objetivo que também não foi me revelado muito bem, não. Porque, aparentemente, os humanos conseguem criar titãs. Mas por que os humanos querem dizimar os outros humanos? Aí já vai outra coisa. Nossa, faz tempo, inclusive, que eu não li mangá. Nem sei em que pé de mangá? Nossa, o mangá é muito bruxante. Muito no começo. Porque o traço é muito ruim. Não, eu acho que não é bruxante. Ele é feio, ele é feio. Eu acho feio. É por causa que o estilo dele não é legal. Não que ele desenhe mal, mas é o estilo dele. Eu entendo o que você tá falando, que eu também não gosto. Tenho vontade de vomitar, cara. Tem um traço feio, Naruto. Eu também não gosto, mas quando eu comecei a ler eu não parava. Porque esses acontecimentos do mundo, eles são extremamente interessantes. E o manga é muito violento, ele é muito sem censura, assim, sabe? Coisa que ficou meio ruim no anime. Porque o da hora do mangá era você ver o desespero em primeira mão, você vê todo mundo se fudendo. No anime eles cortavam um pouco. O anime eu nem cheguei a ver. Mas o anime é bom, o anime é muito bom. O diretor do anime é o mesmo do Death Note, não é? Alguma coisa assim? Sei, cara. Eu sei que assim, a melhor coisa do Shingeki no Kyojin é anime, que faz você, tipo, foda-se o mangá, é o dinamismo, cara. O diretor, ele é muito bom. Todas as cenas de ação, elas são muito bem feitas, o jogo de câmera, a animação é muito bonita também. As lutas de titãs, cara, são muito fodas. No final do anime você fica olhando pra tela assim, pensando, véi, você vou ter um ataque epilético sem cura aqui, tão foda que tá isso aqui. O que eu gosto do anime é que ele sabe usar o God, porque no caso, como é um anime e é pro grande público, ele não pode fazer a mesma coisa que o mangá, porque o mangá é bem violento. Mas mesmo assim, ele não deixa de ser violento, mas não é tanto quanto o mangá. Isso é. Ah, ele é deu uma chateada na censura, então. E ele fez de um jeito que quando sair o Blu-ray vai ser igual o mangá, vai ser a mesma coisa. Ah, eles conseguiram essa proeza? É sempre assim, Alan. Se você vê uma cena em que eles cortam uma cabeça e não mostra a cabeça cortando, pode ter certeza que no Blu-ray você vai ver com essa cabeça sendo cortada, entendeu? Da hora, cara. Algo mais. Algo mais adicionar? Não. Eu só queria falar que em 2010 eu queria ter colocado Chiqui, mas não deixaram. Não, eu sou Michael Patcher também. A minha menção honrosa, Chiqui. Então fala aí. É pra falar sobre Chiqui? Fala, Chiqui. Mas a gente tem que especificar primeiro que é um anime bom, cara. Eu não vi, mas você falou aí, eu confio em você, cara. Parte ao Hot D, né? O Chiqui é um anime bom, é um anime sobre vampiros, mas não necessariamente vampiros. É, eles são mortos-vivos. O anime ele não se trata sobre os vampiros exatamente, ele se trata sobre as pessoas. Sobre o comportamento das pessoas, em como as pessoas elas julgam, mas ao mesmo tempo elas fazem a mesma coisa. No caso, começa um ataque de vampiros numa vila, e as pessoas elas querem uma solução, mas elas não fazem nada. E elas falam, elas acham isso horrível, pessoas estarem morrendo. Só que quando elas viram um vampiro, elas não hesitam em matar. Então é basicamente sobre isso que o anime trata. que o vampiro, ele é igual ao humano, não é? Tem, tem essa questão também. Sim, ele não é... Então, como eu falei, ele não é bem um vampiro. Ele é um vampiro... Ele é o vampiro da... Deixa eu puxar o nome dela aqui. Foi essa mulher que criou os vampiros humanos. Anne Rice? É, que fez a entrevista com o vampiro. É um vampiro da Anne Rice? Não é um vampiro Nosferatu. Um vampiro do Dan Brown. Sim, tanto que... Assim, momento spoiler. Vinheta do momento spoiler. Momento spoiler. Então, tanto que o problema do das pessoas é que você percebe no final que não vê a diferença entre vampiros e seres humanos. Eles são iguais. Eles matam do mesmo jeito. Não, não tem diferença entre os dois. Eles já perderam a sua causa. É isso daí, nunca julgue alguém pela cor ou pelo tipo de sangue que ela gosta de chupar. É um aluno lutando pela causa gay. Se ela usa crack, se ela joga LOL, oh. Você pode ser uma pessoa diferente, você pode ser amigo dessa pessoa, você pode abraçar ele e você falar, ah cara, da hora. Venha participar do nosso podcast. venha ser nosso amigo. O Júlio já tá em fase de tratamento, a gente tá tentando, a gente vai conseguir fazer com que ele retire isso. Venha falar sobre o Wii U, mesmo que ninguém ligue. Venha ser um sofista, o Matheus Costa. E esse foi mais um Eco de Outro Mundo. Tá que pariu. Não dá pra. Não importa, cara, eu sou o Mecopete. Ele já sabia do final do anime. Pra quem não sabe, o Mecopete é um analista da indústria dos videogames. E ele fala as coisas e diz que vão acontecer, mas ele não tem base nenhuma. Ele simplesmente fala isso aqui vai acontecer por causa disso. E a razão é totalmente inútil e todo mundo acredita. E hoje eu fui consagrado como novo Mecopete. Mas ninguém acredita em você, cara. É, mas eu sou o Mecopete, cara. Você tá falando mas ele tem pelo menos aí. Nome, né? Mas... Quando começar a acontecer as coisas, eles vão acreditar. Low, testando o microfone. Beleza. Pug, Elite. Tá jogando? Não, Júlio, você tá jogando, cara. Diabo. Tá jogando diabo. Ah, pega nada. Fica de mente. Ah, pode começar apresentando, então? O cara já queimou meu filme. Foda-se, vou jogar, então. Pode começar, ou seus desgraçados mais, tá aí? Tô jogando Wii U aqui. Que lixo, cara. Filha de uma... Já começou? Não, é isso que eu tô perguntando. Você podia já começar, seus infelizes. Começa? É, começa.